2002 foi quando entendemos fazer este programa Caso Fazem, Caso Tocam, e que a partir de 2006 entendemos que regularmente devíamos ter uma banda por semana para falarmos e para destacarmos aqui em termos de disco, porque entendemos que assim o mercado nacional merecia, e aliás já o merecia há mais anos, nós é que se calhar não tínhamos a possibilidade de o fazer antes. A dúvida punha, será que vamos ter produção nacional suficiente para alimentar uma semana com um disco? Bem, o problema hoje em dia não é esse, o problema é que faltam-nos semanas. O que é paradigmático e, felizmente, também há boa produção nacional. Destaque desta semana, que já todos conhecemos. A vantagem de, à quinta-feira, termos a entrevista é porque, ao longo da semana, já tive a oportunidade de perceber qual é o disco que anda aqui em destaque. E o disco é mais um disco que temos de dar os parabéns ao seu autor. E falamos do álbum Longe, do Pedro Brunhosa. E, como já vem sendo habitual, convidamos o seu autor para que nos fale deste seu, que já não é projeto, desta sua efetiva lançamento de mais um disco que, na semana em que entra no top de vendas, atinge o número 1 e neste momento já é galardão de ouro. Antes de mais, parabéns por isto mesmo, Pedro. Muito obrigado. Enfim, é um feito que não teria acontecido não fosse o enorme apoio que o álbum tem conseguido e, sobretudo, o reconhecimento que o público nacional tem dado ao disco. Vês, quando os teus olhos me ignoram, quando por dentro eu sei que choram, sabes de mim, eu sou aquele que se esconde, sabe de ti sem saber onde, vamos fazer o que ainda não foi feito. Trago-te em mim, mesmo que chova no verão. Queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito. E eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto para contar. Vem nesta noite, fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Eu sei que dói, sei como foi, andaste tão só por essa rua. As vozes que te chamam e tu na tua. Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Sabes quem sou, para onde vou. A vida é curva, não uma linha. As portas que se fecham e eu na minha. A tua sombra é o lugar onde me deito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto para contar. Vem esta noite. Fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Tens uma estrada, tenho uma mão cheia de nada. Somos um todo imperfeito. Tu és inteira e eu desfeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Por dentro e temos o que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Vem esta noite, fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Porque amanhã é sempre tarde demais. Porque amanhã é sempre tarde demais. Porque amanhã é sempre tarde demais. Pedro, mas falámos aqui, tinha acabado de lançar o álbum Luz, que parece-nos foi há muito menos tempo, porque o álbum Luz foi um álbum que foi, enfim, dizer isto sem chocar ninguém, foi permanecendo de nossos ouvidos, ou seja, houve vários temas, a esta distância não parece que já foram há 3 anos. Pois, eu percebo, para mim, eu gravo os discos e praticamente no dia a seguir eu desligo deles, o que eu peço que as pessoas me compreendam, quer dizer, não é que eu estou 2 anos metido dentro do estúdio a fazer o disco, não é? E, portanto, sei o disco de cor, sei todos os pequenos pormenores do disco, uma vez que sou autor das músicas, das letras, como é sabido, mas também produtor. E, portanto, estou 2 anos a viver com o disco no estúdio e depois largo o disco para o público e o disco deixa de ser meu. E eu tenho que começar a pensar no próximo, não é? Portanto, neste momento, obviamente, já estou, digamos, liberto do álbum Longe. Já está feito, já está editado, já está impresso, já está, enfim, nos tops, como dizíamos. E agora, para mim, é a altura de digressão, é a altura de concertos, é a altura de pôr o álbum na estrada, como já está a acontecer, e obviamente, de preparar já 2013, não é? A altura em que provavelmente sairá o meu próximo disco. E, portanto, eu vivo as coisas com alguma calma, com alguma antecipação, mas percebo que os discos fiquem na memória das pessoas, é um elogio também que me faz. É necessariamente um elogio. É um grande elogio, exatamente. Atendendo a que, por exemplo, a música Pontos Entre Nós, que nunca caem os pontos entre nós, que foi o último single extraído do álbum Luz, essa música ainda vai passando, ainda passa bastante. Mas também passam as músicas dos primeiros álbuns. Uhum. Estamos a falar de álbuns com 16 anos. O que quer dizer que, de alguma forma, quando eu digo que aquilo que fica da carreira das pessoas é aquilo que elas fazem, e muito menos aquilo que elas dizem, os adereços com que possam revestir a sua carreira, nomeadamente na música, isso existe muito. Eu, por exemplo, tenho os óculos escuros, é uma mania, mas não são os óculos que fazem a música, e, portanto, aquilo que faz com que as minhas músicas permaneçam no imaginário das pessoas é o facto de as pessoas se identificarem com elas e gostarem das canções. E, portanto, as canções ficando nesse imaginário, as rádios passando, e aqui eu tenho que, de facto, como desde sempre, desde 93 que eu faço essa apologia, eu tenho que remeter para as rádios locais, digamos, um dos grandes fatores de sucesso da música portuguesa são as rádios locais. Porque muitas vezes as rádios nacionais, não, para já não têm a leitura que têm as rádios locais, nos sítios, no terreno, digamos. As rádios locais fazem uma espécie de regionalização da música. Mas também fazem um trabalho muito grande na divulgação da música, exatamente a regionalização no sentido de que implantam a música onde mais nenhuma outra rádio chega, não é? E, portanto, desde 93 que eu tenho dado grande importância à cobertura nacional feita pelas rádios locais. E daí que, quando eu chego ao palco, a digressão acabou de começar. Começou este fim de semana com as queimas. Uhum. E, portanto, quando eu chego ao palco, é-me difícil saber, embora tenha que o fazer, mas é-me difícil saber que músicas é que eu vou fazer. Agradecer-lhe as suas palavras também, e dirigida à Rádio Boa Nova, onde nos incluímos, e acima de tudo dizer isto para que as pessoas percebam. Falar com o Pedro Brunhosa é fácil, ou seja, não é um artista que seja difícil chegar. Percebemos que é uma pessoa extremamente ocupada, mas nunca até hoje nos negou uma conversa como esta que hoje estamos a ter. E isso, claro, é uma coisa que não pode deixar de ser salientado. Muito obrigado, mas faz parte da minha competência e também faz parte do reconhecimento que eu ainda hoje acabei de fazer um programa de manhã numa televisão, fiz o Praça da Alegria, e foi-me referido que alguns grupos recusam ir a esses programas. Quer dizer, eu acho que é lamentável num país que já tão pouca música tem nas televisões. Exatamente. Que se ainda cometa a arrogância de não ir a alguns programas de televisão. E, portanto, sinceramente, eu creio que a nossa profissão é esta e a maneira de fazer chegar a nossa música às pessoas é obviamente, através das rádios e o respeito que as pessoas que estão no interior do país, aliás, onde eu sou oriundo, porque eu sou oriundo da Beira Alta, eu sei qual é a dificuldade do Porto, mas beira-altino, qual é a dificuldade que nós tínhamos em aceder aos produtos que a capital já tinha, ou que o Porto já tinha. Portanto, enfim, é uma questão de cada qual se meter no seu próprio lugar e de termos esse respeito para com o público. As pessoas que compram concertos, as pessoas que querem ver espetáculos, as pessoas que querem ver e querem ouvir, são iguais em Cascais ou em Oliveira do Hospital. Não há menor diferença. E, portanto, é preciso estar sempre disponível. Obrigado. Estás tão perdido agora. Tens um caminho, mas preferes estar fora. Parecia fácil, mas os dias não têm rede. Diz como te sentes entre a espada e a parede. Entre a espada e a parede. Um dia ao céu, noutro dia ao chão. Dizes para ti, melhores dias virão. Um shot, dois shots, nada mata a sede. Então como te sentes entre a espada e a parede? Perdeste o tempo de voltar atrás. Sabes de cor como isso se faz. Deixas o corpo onde o amor se perde. E tens tanto a aprender. Espada e a parede. Entre a espada e a parede. É onde o corpo mata a sede. Entre a espada e a parede. Uma sala cheia de paredes vazias. E o Ivan sirenes, mas isso já não ouvia. O asfalto grita alto um nome que te persegue. Diz como te sentes entre a espada e a parede. Repetes cantigas, tropeças, passos de dança. Apagas o cigarro enquanto a rua balança. E pedes a alguém que te ame, que te leve. Então como te sentes entre a espada e a parede. Perdeste o tempo de voltar atrás. Sabes de cor como isso se faz. Deixas o corpo onde o amor se perde. E tens tanto a aprender. Entre a espada e a parede. Entre a espada e a parede. É onde o corpo mata a sede. Entre a espada e a parede. Quem te abraça nem quem te escava ao chão. E tanta gente em fuga a esconder a solidão. Hoje vais voar na noite como a tua alma pede. Então como te sentes entre a espada e a parede? Entre a espada e a parede. entre a espada e a parede. Quando o corpo mata a sede. E agora vou falar aqui deste álbum longe. No entanto, este primeiro de 3 anos, e perdoe-me se estou enganado, se estiver, agradeço que me diga logo à partida, parece-me que tenha sido dos mais frenéticos na sua vida. Uau! Eu digo isto porquê? Porque criou um estúdio, o Boom Studios, de que saíram, para além dos, agora deste seu disco, já outras produções, nomeadamente nacionais, com o seu apoio. Falamos, por exemplo, dos Varuna, que foram nossos convidados aqui. Tem concertos QB, não é? Participações, músicas para outros músicos, e destaca aqui o álbum do João Pedro Paes, tem um tema excelente, aliás, o que dá o nome ao álbum, A Palma e a Mão, para além daquilo que, aliás, tenho a oportunidade aqui de ler no seu site, que, aliás, também está de parabéns, criou uma banda nova, né, com alguns músicos que nós já conhecemos, obviamente o Paulo Praça também já foi aqui nosso convidado, e ainda tem tempo para escrever nas suas crónicas, as suas, vou frisar isto, muito lúcidas crónicas. Muito obrigado. Que tem aqui um texto, e tendo em conta aquilo que lhe aconteceu, aquele infortúnio da queda no programa da SIC dos Ídolos, conseguiu em poucas palavras definir quão nós nos sabemos rir daquilo, claro, que é o azar dos outros. Não, como se isso fosse o mais importante deste nosso país. Mas é natural, quer dizer, que essa crónica é obviamente uma crónica autoirónica, não é? Porque nós temos que ser capazes de nos rir de nós próprios, quer dizer, não nos podemos levar assim muito a sério, quer dizer, nós temos que levar a sério aquilo que fazemos, não é? Mas em todo caso nós somos mortais e todos temos as nossas fraquezas e seguramente não saber de rir de nós é uma grande fraqueza. Portanto, eu sou o primeiro a saber-lo fazer. Agora, também percebo que num mundo onde há tanta coisa para fazer e tanta coisa a ser feita, também percebo que as pessoas têm alguma curiosidade de ver esses fediveres de um sujeito que cai do palco. Aliás, parece que não fui o único a cair desses palcos, parece que toda a gente tem caído. Mas é como eu dizia há bocado, é como aos óculos, quer dizer, são coisas que acontecem e que estão lá, mas não são essas coisas que fazem a carreira das pessoas. É preciso saber sair delas com elegância, não é? Eu creio que assim, aquilo que me preocupava eram os concorrentes, e isso claramente eu creio ter cumprido a minha função. Agora, em relação ao ano, este ano eu podia ter feito muito mais. Os concertos agora, obviamente, estão a multiplicar, porque eu suspendi a direção, e nós estamos com uma agenda, começamos agora a ter uma agenda realmente muito preenchida. Começamos, como disse, este fim de semana, e já temos só esta semana mais 3 espetáculos marcados, e portanto passará por Lisboa, depois irá para o Porto, para a Casa da Música, e daí partirá para o país, e depois iremos já para o Brasil em setembro, com a digressão a iniciar no Brasil em setembro. Portanto, de facto, agora sim vai começar um ano frenético. Em relação ao estúdio, o Boom Studios é um estúdio que podem consultar na internet. Boom PT é, de facto, um estúdio com características únicas, onde eu tenho gravado muitos grupos. Tenho passado por aqui inúmeros grupos estrangeiros, inúmeros grupos nacionais também, mas onde eu tenho feito a própria produção. A Boom Studios é uma editora de cantautores portugueses, portanto, de músicos que escrevem em português. Estamos a lançar brevemente mais 2 autores, portanto, para vocês terem alguma... Eu creio que autores com qualidade, que é o caso de Tina Macena, do Guilherme Abreu. Portanto, no meu papel de editor, eu gostava de deixar uma marca na música portuguesa, enquanto editor. Gosto de descobrir talentos novos, pessoas que não tenham ainda participado nem em programas de televisão, nem que queiram ser famosos, mas que queiram ser músicos. E nesse sentido, essa é a linha editorial. É canções em português tocadas pelos próprios. E, portanto, temos tido, de facto, muita atividade, sendo que a minha atividade principal foi esta, que foi escrever este disco Longe e ter feito a digressão. Foi uma digressão brutal, que foi a digressão do disco Luz, que acabou há 6 meses atrás. Uhum. Portanto, foi de facto um ano problemático, mas no bom sentido. Quanto às crónicas, e enfim, as conferências que vou fazendo um bocado por todo o país, fazem parte da enorme vontade que eu tenho de comunicar diretamente com as pessoas, de falar com as pessoas. Sou muito convidado para dar aulas em faculdades, masterclasses, enfim, aquilo que é possível fazer, que é com os alunos que se inscrevem, geralmente com os auditórios cheios, E esse tipo de contacto com as pessoas é muito importante. É isso que me mantém ligado à realidade. E é depois disso, é disso que eu acabo por falar também nas canções que faço. Portanto, digamos que são canções que falam dessa, de ter os pés no chão, não é? Da realidade que nos toca a todos e perante a qual somos todos iguais e todos comuns. Bebe nessas experiências, não é? Com certeza, com certeza. Curiosamente, aqui ao abrir o... Enfim, eu ia dizer o termo booklet, mas enfim, porque me surge agora outro, mas o livrinho interno que temos aqui no CD começa logo por explicar que longe está a distância de 47,7 minutos, portanto será o tempo do disco, e que diz que a mais difícil das distâncias é a de nós próprios, mas também a mais enriquecedora. Exato. Quer com isto dizer que é necessário às vezes também distanciarmos do que fazemos para percebermos o que é que estamos a fazer? Eu acho que é fundamental, quer dizer, qualquer atividade profissional em que a pessoa mergulha no que faz e mais não vê do que aquilo que faz, está condenada a ser uma atividade muito incestuosa, quer dizer, muito à volta do autista, umbigo, quase, né? E, portanto, quer em termos empresariais, quer em termos políticos, quer em termos sociais, seja no que for, a nossa função é fazermos coisas, mas também distanciarmos delas, para podermos ter um olhar crítico, quer dizer, porque... Ninguém consegue ver a nuvem quando está dentro dela, não é? Só estando fora da nuvem é que nós temos a percepção que ela existe. Quando estamos dentro dela, é tudo uma espécie de nevoeiro, não é? E, portanto, nesse sentido, eu gosto de me afastar, olhar para as minhas coisas com um olhar de alguma distância, como dizia há pouco, desprendemos das coisas rapidamente, para vestir uma pele nova, para fazer coisas novas. Porque esta atividade, que é a atividade artística, é uma atividade que não se pode repetir. Nós temos que estar sempre a ultrapassar-nos, sempre a superar. É como o escritor que escreve um outro livro. Acabou aquele, tem que começar outro. E, portanto, isso pressupõe que ele não fique parado a ler o livro que acabou de escrever. Eu, portanto, não fico parado a ouvir os meus próprios discos. Distancio-me deles, vou para a estrada com eles, obviamente. Mas a minha cabeça e a minha escrita já estão no próximo, não é? Portanto, a distância... E a distância, a autoironia, e aquilo que eu dizia há pouco, não nos levamos muito a sério, porque tudo isto é muito efêmero, tudo isto passa muito depressa. E, portanto, e fazer as coisas o melhor possível, como profissionais que são. Isso é uma das características que eu acho que são fundamentais, uma coisa que deve ser fundamental numa carreira inconsistente. Vou pelo deserto, atravesso a fronteira, de dia ou de noite, vou de qualquer maneira. Escavo um túnel, corto arame farpado. Vou dar tudo que tenho para não ficar deste lado. Vou embora e vou mudo muito perto do zero. Posso ir de balão, mas esta vida não quero. Vou de cato, vou a jato, sou um gato acossado. Dou corda nos sapatos, vou fugir deste fado. Já fui. Quem é que eu pergunto qual foi o mal que eu fiz? Trago a pá, trago pó, vou sair do buraco. Levo conta da vida nas mangas do casaco. Vou de burro, vou a pé, escapar à sujeira. Contornar o polícia e tocar de bandeira. Aprendi outra língua, sou um homem solteiro. Vou sair desta fila, não nasci para carneiro. Já fui, já era. Quem fica... Já deixei de tanto ver. Eu faço o que não sei. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, samba. A altura de falarmos de outra das mudanças deste disco, que é o início do Comitê Caviar, de que falamos aqui alguns nomes de, que já conhecíamos, aliás, os nomes todos conhecíamos, não é? Alguns com projetos a solo, o nome das Patrícias S.A. nos coros, de algum modo tem aparecido com vários autores, me lembro consigo. Quando é que percebeu que era preciso mudar de bandemório para Comitê Caviar? Bom, eu percebo que a dada altura é necessário mudar quando eu estou em palco e tenho a perfeita noção de que passaram... Repara, os Bandemores foram um grupo que me acompanhou durante 16 anos. Ora, isso cria alguma institucionalização no grupo, não é? As coisas vão cristalizando e as coisas começam a ficar hábitos. E as pessoas começam a ficar acomodadas e eu precisei de sacudir esse acomodamento e portanto foi ao sacudir esse acomodamento que eu contratei músicos novos, alguns já estavam comigo, mas que fui buscar músicos a outras paragens e mudei toda a equipa porque mudar é fundamental, porque partir do zero é fundamental, porque recomeçar é fundamental e eu tenho uma certa atração por este desafio do zero, de partir do zero. Não gosto de partir do pressuposto de que as coisas estão todas feitas e construídas. E, portanto, para mim é sempre um imenso prazer poder ter músicos novos com quem trabalho, músicos que não têm vícios, músicos que têm uma história para contar e que, portanto, no sentido literal, trazem sangue novo e trazem uma postura nova à minha música. E o que é que mudou, no seu entender? Bom, mudou a energia, mudou a força, mudou a vontade de fazer música. Os Bandemónio foram importantíssimos, acompanharam-me durante muito tempo e depois eu percebi que precisava de mais força. Uhum. Eu percebi que eu estava a 150% em cima do palco e que às vezes os Bandemónio estavam a, não sei, 30, 50, 40, dependia dos dias. E não pode ser assim. Tem que estar em cima do palco a 150% e o público tem que ser conquistado todas as noites. E não há nenhuma noite em que o público seja menos importante que na noite anterior e é preciso fazer todo o tipo de esforço e este tipo de esforço requer energia, perseverança, persistência, humildade, muita humildade e isso geralmente tem-se quando se tem pessoas novas. E pronto, e portanto ir buscar pessoas, músicos excelentes, como são o caso do Comitê Caviar, músicos que vêm dos projetos mais diferentes, desde... Vêm, não. Passaram lá, estiveram lá algum tempo, desde o GNR até ao Zen, passando pelo Zamalia hoje. Portanto, são músicos muito experientes, mas muito humildes. E isso é muito importante para quem está em cima de um palco. E porque é justo fazê-lo, vamos então apresentá-los. Evidentemente que... Bom, nas guitarras temos o Marco Nunes e o Paulo Praça, que são dois nomes que dispensam apresentações. O Marco Nunes esteve nos Blind Zero, o Paulo Praça fez parte do Amália hoje e tem também as suas músicas a solo. Disco cabeceira, não é? Sim, exatamente. Exatamente. O Paulo Praça e o Marco Nunes fazem aqui uma parelha brilhante nas guitarras. Depois temos, nos teclados, temos o Cláudio Soto, que já é um companheiro de 20 e tal anos de estrada, ele que foi meu aluno e que ainda tem 30 e poucos anos, portanto ele começou a estudar comigo, tinha 12, 13 anos, e que se manteve. O Eurico, que é um teclista novo, portanto que me assiste nos pianos, uma vez que são muitos pianos neste disco, e, embora seja um disco de muita guitarra e um disco muito energético, é um disco onde eu tenho que estar à frente a desmultiplicar-me e, portanto, preciso de ajuda no piano. Depois temos as Patrícias, a Patrícia Antunes e a Patrícia Silveira, que estão nos coros. E depois temos o Miguel Barros no baixo, que vem do Zen. Esteve no Zen. Um deles vem, quer dizer, as pessoas passaram por vários projetos. E tem também o seu projeto paralelo chamado Carabinas. E o Pedro Martins na bateria. Um grande baterista, uma pessoa com uma enorme força, e o baterista tem que ser uma pedra fundamental num grupo, tem uma grande força e que passou por muitos projetos, nomeadamente do GNR. Portanto, são grupos, são músicos que vêm de grupos diferentes e que trazem também inputs diferentes, mas com uma característica, todos eles são muito novos, não é? E portanto, sendo eu o mais velho deles todos, eu preciso dessa energia quase visceral que me é trazida, não é? Há pouco falava aqui na Cristina Macena de que já tínhamos lido o nome dela, até aqui nos créditos deste disco, por, enfim, aparecer aqui na voz. Ora, do sim, Se Houver um Anjo da Guarda. Exato. Ela aparece aí a título da apresentação, aliás está como cortesia Boom Studios, ela é uma artista da Boom Studios, e este disco é um disco edição conjunta, já é uma edição conjunta Boom Studios Universal, portanto é um disco feito a meias, atendendo a que a minha editora, obviamente, passará a gerir a minha carreira, mas a Cristina é uma das próximas apostas. O disco dela, eu creio que vai surpreender, ela canta esplendorosamente bem, tem uma voz particular que não é muito típica em Portugal, esse tipo de voz, não é mesmo, e canta em português, que é fundamental, e escreve em português, e toca piano, e canta enquanto toca piano, portanto ela tem uma energia, e é muito nova, não é? O Guilherme Abreu, que é outro dos nossos futuros editados, que não está nesse disco, obviamente. Mas este disco contou com uma série de músicos, sendo que os Comitê Caviar são estes que eu disse, não é? Um homem contou-me que da montanha se toca ao céu, que se encontrou ao subi-la, mas ao descê-la se perdeu. Viu rastros de cobra e pegadas de leão. Esta vida não sobra quando se olha só para o chão. E tentou fugir do trilho, beijou o tempo como um filho. Acordou numa alvorada, já sem nada para esconder. E então falou assim: se houver um anjo da guarda que me abrace e se guarde dentro de mim, é tão só estar só no fim. Outro homem contou-me que da cidade se vê o mundo, que é tão doce o desejo que nenhum beijo é profundo. Viu escadas de ouro e telhados de rubi, pensou que o maior tesouro é cada qual saber de si. E tentou fugir da sombra, dizer à luz que não se esconda. Correu as ruas uma a uma, já sem nada para perder. E então gritou assim: se houver um anjo da guarda que me abrace e se guarde dentro de mim, é tão só estar só no fim. Ajuda a guarda que me abrace e se guarde dentro de mim, porque é tão só estar só no fim. Se houver um ajuda a guarda que me abrace e se guarde dentro de mim, é tão só estar só no fim. Vou-lhe fazer uma provocação. Se Zeca Afonso voltasse, era representado pelos Boom Studios? Se o Zeca Afonso voltasse, o Zeca representa o espírito do que é a canção em português. Quer dizer, o Zeca é a essência da canção em português. A canção é um formato muito redondo, tem 4 minutos, vocês sabem disso, são da rádio. Tem 4 minutos. E nesses 4 minutos é preciso contar uma história. Não é? Se há pessoa que faça isso de uma forma absolutamente genial, é o Zeca. Com canções que, desde os primeiros álbuns até aos últimos, infelizmente ele morreu muito cedo, tinha muito para dar, são canções extraordinárias e que honram a língua portuguesa. Eu lembro, por exemplo, da música O Redondo Vocábulo, por exemplo, ou o Tíbias nas Barbacãs, Hibernam Tíbias, Suspiram Rãs. Quer dizer, quem escreve assim em português, claro, obviamente que assinaria pela Boom Studios, se a Boom Studios tivesse obviamente capacidade para ter o Zeca. Mas seria um artista. Eu dizia que seria uma provocação, porque, enfim, se há a pessoa que lança o paradigma do cantar em português, é o Pedro Brunhosa. Portanto, sempre defendeu isso e faz gáudio de um advogante, nomeadamente desta conversa de hoje. Continua a querer incentivar que haja mais pessoas a fazê-lo? Sim, e o resultado também está à vista. Quer dizer, é que finalmente nós começamos a falar, finalmente, ao fim destes anos todos, depois do Rui, o grande Rui Veloso, Jorge Palma, que são dois exemplos notáveis da escrita em português, e do Luís Represas, por exemplo, e do próprio João Pedro Paes, mas esta geração, agora começa-se finalmente a refalar de uma nova geração pop rock, não é? E nós temos grupos fantásticos, o Tiago Bittencourt tem um disco muito interessante, Os Virgens... apresentou há uma semana aqui na Boa Nova. Os Virgens Suta tem um disco fantástico, os Anakin tem um disco excelente, os Diolinda tem um disco que sai hoje. Ora, isto é uma nova geração a escrever em português. Quer dizer, não desviamos a conversa. Esta geração está a escrever em português, finalmente, deixando para trás o complexo, quanto a mim, extremamente maléfico, de se fazer uma espécie de rock. A canção é uma entidade que tem 50% de música, 50% de palavra. E nenhuma delas é mais importante. E, portanto, se me é dado escolher... uma língua para escrever, eu escrevo a língua na qual eu amo, na qual eu sonho, na qual eu me expresso quando me magoo. É a língua do inconsciente, é a língua da vontade. E, portanto, é o português. Ora, se uma canção é importante, tanto a língua como tanto a letra como a música, claramente que eu vou estar muito atento às letras que são escritas em inglês pelos meus conterrâneos. Ora, se eles escrevem em inglês, então eu prefiro ir ouvir os verdadeiros norte-americanos a escrever, ou os verdadeiros ingleses, e aí eles ficarão a perder, mas ficarão claramente a perder, e o resultado é que essas músicas em Portugal não passam de geração em geração, portanto a geração passada já as esqueceu, por justaposição ao Zeca Afonso, que toda a gente conhece, ou ao Sérgio Godinho, que toda a gente conhece, músicas que têm 20 anos e que toda a gente continua a cantar, às minhas próprias que toda a gente continua a cantar, as músicas inglesas não passam de geração em geração, e também não são exportadas. O rock português cantado em inglês tem um destino, que é, pronto, acabou. E, portanto, neste momento há uma novíssima geração a cantar em português e é notável o trabalho que estão a fazer. E não só neste estilo musical, estás a falar de vários estilos. Aliás, em todos os níveis há melhor e mais produção nacional, não é? Em todos os níveis há melhor e mais produção nacional e a concorrência aumenta, ainda há bocado vinha a pensar nisso. Mas as rádios também têm agora mais música portuguesa para passar de qualidade. Exatamente. E, portanto, isso também se nota. À medida que eu viajo pelo país, e viajo muito por causa dos concertos, eu vou sintonizando as rádios nacionais e locais e vou vendo cada vez mais música cantada em português, boa, uma excelente, outra boa, e, obviamente, teremos sempre a música popular e a música... eu não direi menos boa, mas a música é diferente, que cumpre outro público e pela qual eu também tenho imenso respeito, como é o caso de autores e de intérpretes como o Tony Carreira ou o Marco Paulo. Eu acho que são duas pessoas que fazem, a título de exemplo, que fazem muito bem o que fazem, são excelentes profissionais e que cumprem um papel muito importante no universo da música, digamos, romântica e da música ligeira, como é no Brasil, por exemplo, o Roberto Carlos o cumpriu. E não só. E, portanto, honra seja feita à música portuguesa. Estamos representados em vários níveis, isso é ótimo. Sim, com certeza. Falámos há pouco das rádios e da transmissão da música. E eu, desculpe, mas não posso deixar de... Assim, não posso deixar de largar esta farpa. É que para isso também é preciso que as músicas cheguem à rádio. E hoje em dia, ainda infelizmente, ainda há editoras que não o fazem. Pois. Eu acho isso lamentável, sinceramente. E de todos os exemplos, desculpa só interrompê-lo, de todos os exemplos que disse há pouco, só não entrevistámos um deles. Não vou dizê-lo, enfim, pelo devido decoro. Porque está numa editora que é uma daquelas que não faz chegar os discos às rádios. Quer dizer, faz chegar de metal aquelas que selecionam, metais nacionais, e faz alguma pressão para que as músicas passem. E depois há aqueles que gostariam muito de passar, mas que não passam. Eu acho que isso é uma postura lamentável. As editoras, mais tarde ou mais cedo, aliás, fizeram muitos erros ao longo da vida e agora começam a passar também a pagar uma certa fatura, não é? E mais tarde ou mais cedo elas vão bater à porta da Rádio Boa Nova, do Hospital, vão precisar e portanto eu não creio que seja uma situação para durar muito mais tempo. Pelo menos a Boom Studios faz questão de fazer chegar às rádios todas. E, portanto, também vos peço que nos deem os vossos contactos, as rádios todas, os discos todos que editarmos. Tínhamos falado da última vez, que no primeiro é de que a Universal em Portugal passava a ser Ibérica. Assim. E recordo-me a sua apreensão na altura pela situação. Neste momento, mais, entre aspas, sossegado. Bom, isso já é, não é? A Universal já é. Na altura era para ser, agora já é Ibérica. Exato. Não é? Portanto, a Universal nesta altura é comandada de Madrid. No meu caso, repare, eu estou em número 1 no top nacional de vendas e no top geral de compilações, etc. Eu estou em número 1, portanto, eu não me posso queixar e continuarei em número 1, porque já sei que as vendas foram muito boas esta semana e que, enfim, e tem sido assim aos discos que eu edito, por causa da divulgação, da promoção, do apoio das rádios, etc. E da qualidade, de passar em modéstia. Terão as canções, mas eu não tenho grandes razões para me preocupar. Mas acredito que os grupos novos... O que é que está a acontecer com os grupos novos? As editoras estão a apostar cada vez menos em grupos novos, não é? E, portanto, o que é que acontece? Acontece que as editoras pequenas, como é o caso da minha, estão a servir como uma espécie de rede, não é? Nós somos abordados por inúmeras pessoas para avaliarmos os discos e as canções, etc. As editoras grandes, com sede em Madrid agora, ficam à espera que nós lhes apresentemos as coisas. Ora, quem gasta o dinheiro todo nas gravações somos nós. Okay. Não é? Nós é que dispomos disso. Mas de resto, a Universal, concretamente, tem-se portado muito bem comigo, mas eu também, vivendo em Nova Iorque, quer dizer, sendo representado pela Universal Internacional, quer em Nova Iorque, quer no Brasil, para onde vamos, quer na Europa, obviamente, que a Universal Londres é onde eu reporto, e a Universal Miami, que é onde eu reporto, obviamente que estão muito interessadas em me manter e as coisas correm bem. Sem prejuízo, de facto, em Portugal estão muito bem representados, e de respeito à Rádio Boa Nova, tenho que enfatizar, são pessoas excelentes. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A editora Universal tem conseguido manter um cunho na música portuguesa. Agora, é preciso que as pessoas saibam que a decisão agora já passa por Madrid, infelizmente. Boa Nova, um mundo de emoções. Vou de costas, mas vou indo. Onde há quem desça, eu vou subindo. O meu casaco de pele, o meu Porsche vermelho, se eu puxar de papel, já não me sinto tão velho. Estou bem, se os outros vão, eu vou também. Gosto que me vejam o decote em janela. Aprendi esta pose, já tenho um pé na novela. Olha bem para mim, já viste alguém assim? Não há ninguém tão bom e nada me vai deter. Vou dar um salto, vou ser o rei do bairro alto. Vou dar um salto, vou ser o rei do bairro alto. Entro de lado no porto inteiro, conheço o dono e o porteiro. Tenho um vestido de malha e um olhar que não falha. Vi na revista do cabeleireiro. Vou a pé, levo a guitarra e o djembé. E se a coisa que me oprime é não ter um moleskine, filosofia de rodapé. olha bem para mim. Já viste alguém assim? Não há ninguém tão bom e nada me vai ter. Vou dar um salto, vou ser o rei do bairro alto. Vou dar um salto, vou ser o rei do bairro alto. Espelho meu, eu na terra e o sol no céu. Vou dormir ao som da fama. Este país é por mim que chama. Agora falar aqui de alguns desafios. E o primeiro é este. Imagine que vem dar um concerto ao Livre Hospital, que aliás teria muito gosto que cá estivesse. Muito obrigado. E que lhe davam o prazer e a competência de escolher duas bandas para virem consigo. Quem é que escolheria? Duas bandas para virem comigo? Uhum. Bom, atendendo a que a Cristina Macena não tem o disco gravado, não é possível levar, se não levava. Isso vai passar a acontecer em 2011. Uhum. E eu levaria os Virgem Suta. Uhum. E os nossos amigos ali baixo de Beja. Sim, exatamente. E levaria assim para porque não os Varuna. Muito bem. São duas bandas que representam o novo sangue da música em Portugal. O novo sangue mesmo, são bandas novas, jovens, são cheias de energia, com muita qualidade. E agora um desafio que já uma vez lhe fizemos e vimos qual é a sua opinião, o que é que mudou. Imagino que vai haver um tributo a uma banda nacional que já terminou ou que ainda está em ativo, banda ou autor, e escolhiam Pedro Brunhosa para fazer uma versão para incluir. De quem gostaria muito de participar num tributo e que versão eu gostaria de gravar? Eu não gosto muito de tributos, por acaso. Portanto, o mais provável era que eu dissesse que não. Uhum. Portanto, mantenha a mesma opinião, que eu lembro-me perfeitamente por isto que nos disse a última vez. Então, ainda bem. É mais provável que você dissesse que não, porque os tributos são sempre assim um bocado hipócritas, porque as pessoas estão vivas no ativo e não há tributos, e depois morrem ou separam-se e há muitos tributos. E, portanto, eu não provavelmente diria que não, como seguramente já disse que não muitas vezes. Então deixo-lhe aqui um desafio. Uma das vezes falámos aqui também, uhum, e dissemos que gostaríamos de ouvir uma versão sua de um tema de que gostamos particularmente. E falamos da morte, saiu à rua, a propósito temos há pouco falar de Zeca Afonso. Sim, sim. E o Pedro Brunhosa disse, bem, nunca se sabe. Algum dia se sentiu tentado a fazê-lo? Bom, eu outro dia fiz um espetáculo chamado Outros, chama-se mesmo Outros, fiz, uhum, esse espetáculo uma única vez. Aliás, fiz duas vezes, perdão. Fiz no São Luís, em Lisboa, duas noites, e fiz no Teatro São João, duas noites também, no Porto. E esse espetáculo eu só interpretava música de outros. Interpretei música de autores que muito me marcaram, como é o caso do Bob Dylan, o Tom Waits, o Leonard Cohen. E depois fiz o Serge Gainsbourg, já aqui mais próximo de nós, em França. Uhum. Fiz do Juan Manuel Serrat, um cantor catalão, e, obviamente, Fausto. E, obviamente, Zeca Afonso. E, portanto, senti-me a ousadia de dar uma machadada de alguns dos meus... E queria fazer Sérgio Godinho, mas não tive tempo de preparar a canção para ficar bem, e, portanto, não fiz. À noite, há fadas pelo céu. gigantes como eu. Cuidado, e há sombras na janela. Peter Pan a dança na estrela. Não acordes na viagem e conta-me uma história de tesouros e luar. És capitão da areia e pirata de alto mar. Agora as cortinas têm rostos, são fantasmas bem dispostos. Cuidado, o super-homem está a caminho. Traz o panda e o soldadinho. Fecha os olhos e verás. Conta-me uma história de tesouros e luar. És capitão da areia e pirata de alto mar. Às vezes há dragões que têm medo, e é esse o seu segredo. Cuidado, vivem debaixo da cama, brincam com o Homem-Aranha. Vais levá-los no teu sono e conta-me uma história de tesouros e luar. És capitão da areia e pirata de alto mar. Conta-me uma história onde eu entro devagar. És capitão da areia, diz-me onde me vais levar. Diz-me onde me vais levar. Revendo-se agora, uma vez é que disse há pouco de que conseguia, a partir do momento que gravou o disco, distanciar-se, já atingiu a distância suficiente para dizer assim: era mesmo isto que eu queria? Já atingi a distância suficiente para dizer: ah, ora bem, há aqui 10 coisas que eu mudava. Sim, já atingi a distância suficiente para ter o disco fechado. O disco não está no carro, não está em casa. Aliás, eu não tenho nenhum dos meus discos em casa, nem em casa nem no carro, e eles estão aqui, obviamente, no estúdio. E enfim, se eu precisar de os ouvir, peço, mas estão aqui por obviamente por uma razão de arquivo, mas não volto a ouvi-los, nunca mais volto a ouvir. E no entanto, depois de ter ouvido, depois da edição, enquanto eu acho que ainda é trabalho, quando eu estou a ouvir o disco naquela semana que o disco já saiu, acho que ainda estou a fazer o meu trabalho, a ouvir se está bem a masterização. É preciso recordar que nós fomos para Nova Iorque 3 ou 4 vezes, e o disco veio 3 ou 4 vezes e veio diferente sempre. E portanto eu tenho muito cuidado em ouvi-lo, a ver se tecnicamente está bem. E depois vou descobrindo erros, quer dizer, não são erros, vou descobrindo coisas que eu mudaria. Seria diferente. Uhum. Que eu mudaria. Portanto, mudaria algumas coisas. Mas uma vez houve um escritor, William Faulkner, um escritor, enfim, norte-americano, que acabava os livros e começava a corrigi-los. Pronto. E depois acabava a correção e começava a corrigir a correção. Até que o seu próprio editor lhe disse: olha, porque é que tu, em vez de corrigir assim tantas vezes os livros, não escreves outro? Não é? E, portanto, no fundo, é isso que eu faço. É por isso que os discos estão editados, é que eu já não os posso corrigir, mas há aqui coisas que eu mudava. O que permite dizer que, quando se ouve o disco Longe, ou quando se ouve o Viagens, poderia-nos dizer: este é Pedro Brunhosa no final de 2009 e o outro é Pedro Brunhosa em 94. Ah, sim, com certeza. Portanto, tem que se concretizar no tempo e no espaço, não é? Com certeza, mas ainda bem que é isso, quer dizer, ainda bem que existe essa capacidade, quer dizer, não me quero comparar, mas também é possível dizer, não me quero comparar mesmo, e perdoe, mas é possível dizer quais são as primeiras obras do Lobo Antunes e quais são as últimas. Também é possível dizer quais são as... qual é a fase rosa de Picasso, ou qual é a fase azul, ou qual é a fase figurativista. Quer dizer, cada pessoa Mais uma vez, sem comparação, não tem nada a ver. Mas cada pessoa, cada criador, digamos assim, tem expressa na sua obra parte da sua vivência. E não só, e do som à volta. Quer dizer, eu quando editei o Viagens, ainda estavam em pé as torres gêmeas. Não é? As Twin Towers. Uhum. Não havia Al-Qaeda, não havia, quer dizer, havia, mas agia de maneira diferente. Não havia tanto medo como existe no mundo. Havia muitas coisas que eram diferentes. Não havia alguma da música que se fez, entretanto. Portanto, há muitas coisas que mudaram. O Clint Eastwood não tinha ainda filmado o Gran Torino. Há coisas que nos marcam e nos mudam. E é disso que eu estou a falar. Quer dizer, o mundo já não é o mesmo, portanto a nossa música já não pode ser a mesma. E agora, no aspecto gráfico? Bom, este disco, atendendo a que, de facto, a minha permanência nos Estados Unidos é muito grande, é um disco com um referencial muito americano, não só em termos de som, tem uma atitude um bocadinho... É um disco muito enérgico, não é? Um disco muito enérgico de se ouvir, muito forte, muito fácil de fazer no palco, não é? É um disco, aliás, que contagia muito a assistência por ser um disco muito forte. Os meus espetáculos já eram fortes, mas agora passaram ainda a ser mais enérgicos. E, por outro lado, esta capa, o título Longe, quer dizer, que é um título que quer dizer longe do que eu já fiz, mas também longe do objetivo, ou seja, o destino está sempre longe. Uhum. Quanto mais longe, melhor, porque o final, o destino final, em última análise, é morte, portanto, quanto mais longe estiver, melhor. Portanto, é um longe que aqui na capa está representada por uma estrada que vai dar ao infinito, não é? E, portanto... Eu espero estar longe do infinito e que vá fazendo os discos que tenho a fazer e que nós vamos conversando assim de 3 em 3 anos. Claro, o que lhe desejamos naturalmente é que, enfim, ao longo desta estrada, aqui alguns atrás de algum arbusto destes, vamos estando nós, porque é sinal que estamos a acompanhar a sua estrada, a sua caminhada, e que temos o prazer de o ir recebendo aqui. Muito obrigado. Aliás, eu digo isso numa das músicas, a música número 11, digo, enquanto vai à estrada, há que se viaja. Naturalmente. E é assim que estamos, claro, até para o companheiro, se nos permitir. Com certeza, com certeza. Muito obrigado por nós, a nossa obrigado. E falaremos naturalmente mais vezes. Pode estar sendo bastante. Sim, muito obrigado. Há luzes que se acendem, caminhões por todo lugar, cheiro a terra e a gasolina, voz em fuga de um bar. Aqui me fico e aqui me estendo, pesa-me a estrada e a sombra do carro, um noturno que só eu entendo. Nunca está só quem tem um cigarro. E de manhã talvez tudo tenha ido perder o medo no rosto do inimigo, rir do escuro e rir do esconderijo, quem sabe. Vou sempre de frente, não há saída se houver paragem. Sou um, mas sou muita gente, enquanto a estrada há que seguir viagem. Há um vento frio que levanta, faróis que fogem da tempestade. Há quem traga o pó na garganta e quem esconda o pó da cidade. Aqui me deito e aqui me espero, pesa-me o asfalto e o horizonte. Só há uma forma de viver inteiro, ser como o vento que desenha o monte. E de manhã talvez tudo tenha ido ganhar coragem enquanto se abraça o perigo, a rir do silêncio e dos passos do ruído, quem sabe. Vou sempre de frente, não há saída se houver paragem. Sou um, mas sou muita gente, enquanto a estrada há que seguir viagem. Saída se houver paragem. Sou um, mas sou muita gente, enquanto a estrada que seguir viagem. Vou sempre à frente, não na saída se houver paragem.